preciso de uma palavra que oriente a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala. E o texto é João 5, 17 a 30. João 5, 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê do Pai fazer. E o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Em verdade eu vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e os que a ouvirem viverão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, que texto difícil, não é não? O texto de hoje é decorrência de Jesus ter agido no dia do sábado. Talvez você podia se perguntar, por que Jesus age no dia do sábado? Não podia ele fazer no outro dia? Para que criar confusão? Lembremos que o sábado é o dia de Deus. E em poucas palavras, eu vou responder. Se o sábado é de Deus e Jesus é Deus, ele age no dia do sábado para reforçar quem ele é. Só ele pode agir. Porque assim como Deus criou no Gênesis, Ele também cria no sábado. Se o sábado é de Deus, Ele ao agir no sábado está dizendo para todos: eu posso agir porque eu sou Deus. Então o pano de fundo, as consequências são realmente bárbaras. Por isso que diz, queriam matá-lo. Porque eles entendiam que Jesus agia propositalmente no sábado. Filhos e filhas, Jesus foi fiel ao Pai. Nós já caminhamos a passos largos para a Páscoa. E Páscoa é a libertação. Só poderemos enfrentar os nossos calvários se formos fiéis ao Pai. Tudo mais se torna pequeno. Algumas pessoas, e eu aproveito agora para explicar, me criticaram muito por essa música, por causa de uma palavra. Tua imagem desperta. Quantas vezes você já ouviu falar: nossa, eu adoro torcer pro Corinthians, nossa, eu adoro futebol, nossa, eu adoro isso. Aqui, quando eu acredito que César e Paulinho foi feita a versão, porque essa música não é original brasileira, ela é uma versão. Quando colocou letra, eles não tiveram o conhecimento teológico que deveria ser o Brasil que te ama, que de fato adorar é só a Deus. Quando eu fui gravar, não sei se você sabe, você não pode mudar uma letra. Existe o que se chama de direitos autorais. Tive até um primeiro momento uma vontade de tirar essa música. Mas depois eu fiquei pensando: será que a nossa fé é tão frágil para se deixar balançar por isso? Por isso que nos eventos eu tenho cantado Um Brasil que te ama, Santa Maria. Mas, filhos e filhas, não há mal nenhum. Gostar de Maria é um agrado a Jesus. Eu pensei que nas horas de dor te dão promessa. Nossa Senhora, nos ajude. Nos leve firmes a teu filho Jesus. Nos ajude nesse tempo de quaresma. Eu junto as mãos, Nossa Senhora, que meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoe as mansões e os casebres. Abençoe esse Brasil tão diversificado, dos grandes centros, dos pequenos centros, das cidades e da roça. Abençoe a água e todos os objetos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.